0950, Romeu 2, 58. Azul 0908, curva direita para o 0900. Direita 090, 0908. 0908, desce mantenha 2000 pés. Desce para 2000 pés, azul 6908. Cenário 6258, final da visual da 17, visual cabeça. Gente, o Genéia 6258, avistado, os autorizados, costuma 7. 190 graus, 079. Os autorizados na 17, no Genéia 6258. Azul 6908, curva direita para o 160. Direita 160, 6908. Visual com a pista, o azul 6908, da presente, troca de plano. Seguinte, plano de voo IFR cancelado 0430, complete, chame torre Salvador, 118, decimal 95, boa noite, confuso. 118, 95, grato 6908. 28, na remota 12, ciente da Delta. 7402228, agora de volta. Salvador, passaria de 2228. Passaria 2228, ciente, agora de cópia. Ciente, desculpa, Torre é o azul 6908, final, da 17. Azul 6908, avistado pelos autorizados, pistão 7, 190 graus, 109. Pouso autorizado, pista 17, azul 6908. solicita instruções para o carro. Do Lima Delta, reporte na Papá para ingresso ajuste na 016. Ajuste no 016, Lipe Taxi vai reportar no ponto da Papá para ingresso no 7 Lima Delta. Tango Lima, hotel, você é autorizado táxi via pista, porta linha eletrônica, absurdo no 7. Táxi via pista, vai reportar. Lima, hotel. Azul 6908, no solo 34, libera a esquerda, via X-Way. Lima, prossiga táxi via pátio ou não, até a pátio 3, posição 5 Lima. Lima e pátio, posição pátio 3, até a 5 Lima, azul 6908, grampo. Patango Lima até o hotel, decolagem Toro Zero, pistola 7, 190 graus, 099. Tango Lima até o hotel, decolando 2371, controle Salvador 119.8. Controle Salvador 119.8, muito obrigado, tenha um bom dia, Lima até o hotel. Passarelo 2228, copia. Via 2228. Atualizado, Vitória da Conquista, via rota do plano de voo, nível 180. Decola da pista 17, após a decolagem curva à direita. Perfil de saída, arbor 1, transição Alefa. Aciano transponder 5044, controle Salvador, 119.8. 180, conquista, decola da 17, direita, arbor 1, transição Alefa, 5044, 119.8. Correto, parceiro 2228, chame pronto, espera questionamento. Câmara. Céu. Próximo posicionamento, parceria 2228. Autorizado, iniciar. Chame para o taco, parceria 2228, pista 17. 17, chamada para o taco. passarela 2224 com 68 no POB, 4 horas, alterna Salvador. Tá pronto, você tá. Passarela 2228, táxi autorizado via Lima Mike, reposta na Quebec. Mike, reposta na Quebec, 2228. Passarela, pode prosseguir via pista em ingresso a partir da cabeceira 35. Via pista, ingresso, reportará. Ingressou, repassará a linha de pronto. Sim, já bota a linha de pronto, cabeceira 97, passarela. Alinhado, pronto na 7, passarela 2228. Série 2228, decolagem autorizada, pista 17. 200 graus, 109. E aí, decolagem na 7, 2228. Passarela 2228, decolada 51, chame o controle Salvador, 199, descida 8. 119, 2228. Passarela 2228. Passarela 2228, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível de voo 180. Abarona via nível 180. Papatango Lima, hotel, teve radar encerrado, agora é meia dúzia de milhas para a posição Conde, mantendo nível 150. Chame o controle da Caju, 120 decimal 3, boa noite. Pelo 2228, vai na frente, conquista. Conquista, 10-10-10-10. quanto nada. Siga, eu vou ficar com a minha aqui. Daqui é Bode Fanaté, o Golf é pra mim. Rodrigo 2228, chame centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8, boa noite. 260 288, boa. Alan do reboque, frequência 2 Golf Palmeiras, valeu. Passageiro 2228. Passareira 2228. Passareira 2228, voo eletrônico da posição ITAP, para interceptar a chegada do MED-1 no reporte para a descida. ITAP para o MED-1 no reporte para a descida. A pista no sexo? Afio. Para a descida, passareiro 2228. Passareiro 2228, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste no 0 no 6. 2000 pés sem restrição no 0 no 6.